vai ou racha. Ou Vai ou Racha, um podcast de Alexandra Matos e Filipa Poço. Olá, olá, eu e a Filipa estamos de volta com mais um episódio de Ou Vai ou Racha. Sim, senhores, estamos de volta com mais conversa e por isso mais uma conta de Instagram recheada de likes e de seguidores, não é, Alexandra? É verdade, nos episódios anteriores... anteriores também isso. Foram bastante anteriores. Nos episódios anteriores tivemos connosco a Patrícia Marques e a Sofia Mota. E antes de irmos à conversa e por falar em seguidores e likes, não se esqueçam de passar nas nossas redes sociais. Temos Instagram, ouvaiorracha.podcast, e no Facebook podem apenas procurar por ouvaiorracha. E encontram-o de certeza. E como cada vez mais dependemos das redes, no Instagram tem-se vindo a construir uma espécie de publicidade. Há imagens que valem mais do que centenas de likes, ou milhares de likes até, e comentários, e com isso vêm os seguidores destas influencers. É verdade. Os seguidores, as marcas que vêm atrás e algum dinheiro também. Exatamente. Por vezes as marcas atraem marcas e agências de comunicação, ou seja, por vezes esses perfis atraem as marcas e as agências de comunicação. É por isso que temos aqui à nossa frente a Nana Menino. Olá, Nana, bem-vinda. À data de hoje tens quase 13 mil pessoas a seguirem-te no Instagram. Lembras-te porque é que entraste neste mundo do Instagram ou não? Olha, antes de mais, boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Eu, em relação ao Instagram, eu fiquei mais interessada na altura porque comecei a ver no iPod que havia uma aplicação nova e com algumas fotografias, e não entendia que sentido é que aquilo fazia, porque na altura era mais o Facebook que estava a dar. E depois acabei por descobrir o mundo do Instagram, que se publicava fotos e tínhamos seguidores, e era uma coisa super interessante por causa dos filtros. E depois cada vez mais houve essa influência do Instagram. Fui postando fotos, até porque eu aderi ao Instagram em 2012 e creio que ele foi lançado, não sei se foi por volta desse ano, se foi no ano anterior, mas acho que foi por volta também de 2012. Sim, acho que sim. E não, então eu tenho o Instagram desde aí, tanto que eu queria era comprar um iPhone para ter uma conta de Instagram, e foi exatamente por isso que eu comprei o iPhone, por acaso. E depois comecei a ter essa conta e comecei a fazer algumas fotografias, que é uma coisa que eu gosto desde sempre, sempre gostei, desde a altura do i5, depois Facebooks e depois uma quantidade de redes que nós tínhamos, Messenger, e o meu objetivo era sempre pôr uma fotografia nova. E foi o que se passou aqui, e acabei por, pronto, mexer um bocado nas fotografias, ter o Instagram também visível, e cheguei até aqui. Já passaram uns aninhos. Já passaram uns bons anos. Já, já. E tínhamos aqueles filtros no início que era... Eu nem me lembro dos nomes deles, mas eram aqueles que tinham umas letras em cima, não sei se lembro, a dar a ideia que era uma Polaroid ali. Sim, daqueles sim. que são... Que foram, os primeiros, hora, foram os primeiros. Então, e antes de mais, de onde és? O que é que estudaste? Eu sou natural de Évora, Alentejo. Sou alentejanita. Vim estar para Lisboa com 19. Vim para a Católica, Universidade Católica Portuguesa, tirar o curso de Comunicação Social. Demorei um bocadinho a tirar o curso. Não me adaptei muito bem. Demorei pelo menos uns 2 anos a adaptar. Vinha de uma cidade pequena, não é? Muito, muito mimada, ainda por cima pelos meus pais. E vim estar para cá. Os primeiros 2 anos foram caóticos, tanto que perdi algumas cadeiras porque ou não ia às aulas, ou não me apetecia, ou queria fazer as malas e ir sempre para casa para o pé dos pais. Mas depois ainda fiz algumas cadeiras, depois nos anos a seguir ainda congelei porque estava um bocado indecisa, fui trabalhar à noite. Depois é que decidi novamente voltar aos estudos e acabar de vez, mas ainda demoraram uns bons aninhos. E chegaste a exercer? Eu fiz estágios, um deles na rádio. Na Rádio Renascença fiz um estágio de 3 meses, que era uma coisa que eu queria fazer na altura, e tive pena. Porque pronto, a Rádio Renascença é uma rádio muito antiga, não é? E não, as pessoas que lá estão já estão há muito tempo e obviamente que não iam sair para dar lugar a outras pessoas, que não quisessem, não é? Mas não havia lugar para mim ali. Mas foi uma boa experiência. No entanto, ainda tentei a Mega Hits, sem sucesso. mas também foi uma boa experiência. Ainda fiz um vídeo de uma reportagem na altura do Rock in Rio para ver se conseguia entrar. Foi um casting dessa forma. Okay. Tínhamos que enviar um vídeo, fazer uma reportagem e explicar porque é que nós éramos dignas da Mega Eats. Obviamente também não consegui, mas pronto, tentei. Claro. Mas nunca cheguei a exercer nada na minha área. Acabei por entrar noutro ramo, tem um bocado a ver também com comunicação, mas não totalmente. Mas antes de irmos a esse ramo, o facto de seres formada em jornalismo em mídia, ou nos mídias, se quiseres assim dizer, ajuda-te a seres influencer hoje em dia? Achas que do curso, mesmo que não tenhas exercido, tiraste algumas conclusões valências. Do curso, valências exatamente para... Tirei porque eu tive várias cadeiras interessantes, tive fotografia analógica, nós aprendemos muito, tive marketing das artes performativas e visuais, que também ajuda um bocadinho a termos um bocado de noção do que é que as pessoas gostam, do que é que as pessoas não gostam em relação a tudo. O que é que eu tive mais? Tive cinema, tive... Mas sim, o curso ajudou-me muito também a desenvolver também um bocado a comunicação nesse aspecto. Se bem que na altura não existia nada dessas coisas, não existia o Wi-Fi, aliás. Nem era o Facebook, era o Wi-Fi. A loucura do Wi-Fi, os amigos no top e toda a gente a ficar bem chateada porque nos tiravam do top. Eu tive umas peripécias dessas, deram-me alguns problemas e nunca mais quero ter o top 5 nem top 6 de amigos, que isso já não existe. Até porque agora são muitos, não é? Agora tantos é. Tantos seguidores. Tens um contacto próximo dos teus seguidores? Crias engagement com eles? Tenho algum... Claro que não conheço toda a gente, não é? Conheço algumas pessoas, a maioria claro que não conheço. Eu sigo as pessoas que conheço, não é? E pronto, algumas que me despertam interesse, mas tenho algum contacto com alguns, até porque alguns mandam mensagens, outros comentam as fotografias, agora comentam os Insta Stories, comentavam na altura. Claro que há aqueles comentários também menos bons, claro, que não são nada agradáveis de se ler, mas pronto, há gostos para tudo. Eu apago, tenho que apagar porque claro, há uns que saem assim um bocado do risco, não é assim. Olha, mas por falar em comentários, há pouco estávamos aqui a comentar em off, eu e a Alexandra, nas dicas. Nós gostamos muito de ir dando dicas de Instagram para quem nos ouve e até para as convidadas que aqui estão. Saiu no novo algoritmo, não sei se sabem que, aliás, sabes tu, Alexandra, até foste tu que me contaste isto, que eles privilegiam os comentários, a resposta aos comentários, ou seja, mais do que um like hoje em dia e mais do que teres 10 mil seguidores, ou muito mais de 10 mil seguidores, eles privilegiam muito, ou seja, potenciam, eles, eu digo sempre eles, é o robô, o algoritmo do Instagram, obviamente, que é eles, parece que é uma entidade superior. Os números são uma entidade importante. Eles privilegiam quando tu respondes aos comentários dos teus seguidores. Sim. Portanto, eles voltam assim que tu vais respondendo. Já no Facebook isso acontece um bocadinho, mas eles agora ativaram isso também, sim, com o Instagram. E se o comentário tiver mais do que duas ou três palavras, se for só nice pic ou um emoji, não vale. Sim. Tem que ser mesmo um comentário, responderes aos comentários dos teus seguidores e se vai voltar com que a publicação volte para o feed das pessoas mais tempo. Pois, porque o feed neste já momento ficou sem ordem cronológica, que eu li há pouco tempo, também informei-me sobre isso e li um artigo sobre isso, que é muito mais vantajoso não ser cronologicamente ordenado, não é? E eu discordo. Perdoem-me, mas eu prefiro uma ordem cronológica porque isso decai um bocado os likes, não é? Eu, na minha opinião, decai. Eu senti muito isso. Há pessoas que não sentem, não é? Aquelas que têm mais seguidores e têm muito mais conteúdos. Eu notei um bocado isso e acho que a ordem cronológica aqui não era muito melhor do que como é agora. Eu perco fotografias das minhas amigas que às vezes nem aparecem. Eu só vejo passar 3 dias E pronto, e sou uma pessoa que vai assiduamente ao Instagram. Claro. Usas os filtros do Instagram ou arranjas as fotografias noutra aplicação? Antigamente usava os filtros do Instagram, mas isso depois... E eu adorava as fotografias da câmara do Instagram. No entanto, conforme foi melhorando o iPhone, fui usando mais a câmera do iPhone para tirar fotografias. A edição, os filtros também é da câmera do iPhone, que eu costumo utilizar. Eu sei quais são, sim. Costumava usar o verão passado o VS GoCam, mas depois percebi-me que os filtros da câmera do iPhone são parecidos, então deixei de... E às vezes mexo um bocadinho na saturação, na luminosidade, eu gosto muito desses pormenores, mas tenho sempre assim um filtro que gosto muito. Sim, é um filtro um bocado mais... É o vívido. Exatamente. Agora há o vívido quente e o vívido frio. Não, o meu é só o vívido. É só o vívido, que agora já com a atualização do iOS, do último, já tem vários vívidos, o quente, o frio, o morno. Exatamente, sim, mas eu usava só o vívido. E usas esse tipo de aplicações para melhorar as fotos porque te preocupas realmente com aquilo que estás a publicar? Eu... uso várias aplicações para melhorar as fotografias, até porque algumas têm alguns defeitos, outras não têm, depois às vezes nós queremos apagar ali uma pintinha que temos, não sei porquê, mas a foto está tipo maravilhosa e só está ali qualquer coisa a estragar. Eu posso usar um exemplo, que aí há pouco tempo tirei uma fotografia, estava uma boa fotografia, estava espetacular, e eu tinha os dentes vermelhos do batom. E eu digo assim, eu não vou tirar outra fotografia porque eu não quero, eu vou apagar este vermelho dos dentes. Entretanto, lá tive um trabalhão gigante a tirar o batom vermelho dos dentes, mas consegui. Sem ficar distorcido, não é? Sem ficar distorcido, foi um grande trabalho, mas pronto, quando nós gostamos, nós fazemos tudo. Tu lembras-te quando é que sentiste o grande boom de seguidores no teu Instagram? Portanto, já tens desde 2012, certamente não tinhas. Eu até tenho aqui o teu Instagram aberto, vou já ver. Espera que agora abri uma fotografia. Neste momento tens 12.500 seguidores. 12.500 mil seguidores, com certeza que não tinhas 12 mil desde o início, desde 2012. Não. Tu lembras-te quando é que foi assim o grande boom de seguidores? O grande boom de seguidores foi em 2015 que eu fiz, pronto, comecei a fazer várias fotografias, depois comecei também a entrar para as campanhas de alguns produtos, também comecei a ter o patrocínio da L'Oréal e essas coisas, acabei por ter um grande boom. E depois essa altura, eu creio que essa altura havia muita coisa, havia muitos fotógrafos a quererem iniciar a carreira, então nós tirávamos fotografias com eles, para os ajudar, acabávamos, exatamente, foi um bocado por aí, ajudámos-nos umas às outras no Instagram, claro que algumas são bloggers, outras são instagramers, não é? Neste momento. Algumas que até são as duas coisas, não é? Sim, exatamente, e nós acabámos por nos ajudar mutuamente, conhecemos-nos, algumas, outras também, e acabámos... Sim, por nos ajudar. E foi o boom, 2015, lembro perfeitamente, mesmo na altura do verão, foi a loucura. E continuou, continuou e pronto. Então, e essas marcas começaram a procurar-te mesmo sem teres números, no caso da L'Oréal, por exemplo? A L'Oréal procurou-me, deixa-me pensar, a L'Oréal procurou-me no ano a seguir, no verão. E eu, por acaso, não estava nada à espera, não é? Porque... sou uma grande fã incondicional dos produtos da L'Oréal e eles procuraram e procuraram mais raparigas para nós podermos, pronto, fazer alguma publicidade aos produtos deles e foi das maiores coisas que eu tive e ainda tenho neste preciso momento, já dura há 2 anos. Mas tive depois, surgiu aquelas empresas de marketing digital e de influencers, acabei também por fazer, flipa, largo o Instagram. Estava só a fazer um stories. Acabei por fazer também para a Vichy, para a Garnier, uma quantidade de marcas diferentes. Acabámos também por ser as mesmas, algumas, Compalo então também teve aí gigante. Mas são coisas giras de fazer e nós gostamos, porque depois é tipo um desafio. Claro. Um desafio com a foto e a foto original e o que é que vamos fazer. E tentar que não seja, se calhar, publicidade explícita, não é? Exato. Como parece um produto do teu dia-a-dia. Por acaso falaste aí da L'Oréal, que é uma marca que tu gostas muito dos produtos e até te identificas com a marca, mas se calhar, não sei se é o caso da Compal também gostares, mas, por exemplo, que se te dão, se uma marca com a qual tu não te identificas tanto te desafia para tirares umas fotos, como é que tu tentas dar a volta à situação? Imagina uma coisa com a qual tu não te identifiques, não sei. Eu, para ser sincera, quando não me identifico, eu não aceito. É o caso das... Olha, ainda há pouco tempo tive uma da Vichy, eu creio que foi da Vichy Derma Blend, que supostamente tínhamos que meter uma fotografia com a nossa cara, tipo, sem maquilhagem, com os defeitos todos que nós temos, com a pele cheia de borbulhas, e eu pensei assim, eu não vou meter isto, porquê? Eu não tenho, o que é que eu vou fazer? Eu até mandei fotografia na altura à rapariga que pediu a campanha, não é? Uhum. E ela olha para mim e diz assim, mas tu não tens defeitos na cara. Não é, não tenho defeitos, não tinha... Não tinha manchas, não tinha acne, não tinha nada. Por acaso também nunca tive muito. Mas podias ter feito isso numa aplicação, podias ter posto assim umas mãos. Ai, não, só para ganhar o trabalho. Não, eu pensei assim, fica para uma próxima, se quiserem fazer outra campanha eu faço, mas esta decididamente não era para mim. Não. Mas há muitas, não sei se já repararam nisso também, há muitas dessas campanhas, quando até saiu um hashtag, que eu agora não lembro qual é que era, do no makeup, I'm perfect, uma porcaria assim qualquer, que eu não me lembro, muitas das miúdas, que eu apanhei várias, que punham a fotografia e diziam, estou sem make-up. Não estavam sem make-up. É verdade, verdade, é verdade. Uma boa base corretora, mas depois não tinham, era ou os lábios pintados ou os olhos pintados, estavam sem nenhuma maquiagem. Sim, estavam meio nude. Exatamente, mas não estavam sem make-up, portanto isso era fake, era um fake news isso. Pois, hoje em dia ver a realidade demora assim um bocadinho. Mas eu essas campanhas não, essa campanha... por exemplo, não aceitei. Há campanhas também que tens que fazer videoblogs e eu não é uma coisa que eu me sinta muito à vontade em relação a vídeos. Uhum. Também não fiz, até porque pode não parecer, mas eu sou um bocadinho envergonhada de vez em quando. É só de vez em quando, porque quem me conhece acha que eu sou super espivitada, e também é verdade, mas eu quando chego ali a parte da câmara... Já não gostas muito. Não, pá, é uma pressão gigante. Mas, por exemplo, com fotos isso já não te acontece? Com fotos acontece-me. Eu tenho que tirar as fotografias com a pessoa certa. Eu, por exemplo, a maioria das fotografias que quem me tira é a minha sobrinha, e ela tem muito jeito e pronto, e depois consigo arranjar assim uns voluntários de vez em quando. Isso é uma coisa complicada hoje em dia, porque as pessoas já se aborrecem e por favor, tira-me lá uma foto, e depois não está bem, e depois não sei o quê, então acaba por ser complicado o investimento. Há de alguma forma, já procuraste alguma vez algum fotógrafo para tirar fotografias? Estás na Next, por exemplo, eles tiram-te algumas de propósito para o Instagram? Para o Instagram eles não me tiraram de propósito, tiraram para a agência porque é necessário. E também já fiz uma campanha para eles, mas de mesmo de influenciadora. Mas fotografias maioritariamente com eles ainda não fiz muitas, fiz só as básicas, cara, corpo, de resto outras fotografias ainda não. Okay. Olha, tu tens aqui uma coisa no teu Instagram que nós gostamos sempre de perguntar, com que frequência é que as convidadas publicam, as convidadas, neste caso as influencers, as instagramers publicam as fotografias, se é diariamente, se é duas por dia, se é de três em três dias. Tu houve aqui uma fase, mas tu depois desististe, tu publicavas uma por dia, que tinha, aliás, tu até davas no copy, tu tinhas a data, que era o 22 de fevereiro, depois se andarmos aqui um bocadinho para baixo, temos o 20 de fevereiro, portanto tu davas datas às fotografias, e isto já vem desde o início do ano. Desde o início foi um desafio que eu tentei. Isto era um desafio? Era um desafio. Que eu, por acaso, tentei, que era fazer uma fotografia por dia para mostrar que há sempre coisas diferentes que acontecem durante o dia, coisas que valem a pena mostrar ao mundo e às pessoas, claro, claro. Que nos cheguem. Sim, não estou a dizer que, sei lá, estou feliz todos os dias. Ok, estou feliz porque estou viva, isso é verdade. Mas era para provar que nós temos sempre uma coisa por dia que nos faz bem e que vale a pena mostrar. E depois começou assim, mas depois fui-me descuidando, porque depois também às vezes dá aquele dia da preguiça, aquele dia que nós não estamos muito bem. Exatamente. Que não estamos maquilhadas ou que não nos apetece maquilhar. Mas pronto, eu tentei e fui tentando, e depois fui alternadamente. É isso que eu estou aqui a ver. Sim, mas continuo a fazer alternadamente, só que depende da coisa que acontece nesse dia. Claro. Então ainda temos aqui no 9 de março, depois de 9 de março publicaste algumas? Ainda publiquei algumas, em abril, acho eu. Mas foste, temos aqui final de março já, mas foste desligando. E este, de onde é que vem este desafio? Foi um desafio para ti mesma ou foi proposto por alguém? Ou viste alguém fazer isto? Foi um desafio para mim mesma, já vi fazer, e decidi fazer para mim. Quer dizer? Para mim porque... porque eu sou uma pessoa que quando está sozinha pensa muito, pensa até demais, e quis fazer este desafio para mim porque, para além de eu ser uma pessoa assim às vezes muito ansiosa, eu quis provar a mim mesma que a vida tem coisas boas todos os dias. Uhum. E tem. Nem que seja um pormenor. Exatamente. E não foi com instinto de futilidade exibi-la, claro, ao obviamente. Mundo. Não, quis tentar. Nunca podes pensar nisso. Exato. Né? Pessoas que seguem os teus. Ainda há quem pense que há uma certa futilidade entre nós porque mostramos e não sei o quê. Não tem nada a ver com isso. Não, tem isso a ver é com a mesma profissão. Exatamente. De influencer, que é o influenciar, é o ter a capacidade de influenciar as pessoas que te seguem, os hábitos de consumo. E influenciam. Eu sou influenciada por várias raparigas que vejo no Instagram e tiro ideias. De roupas, de tudo, e portanto eu não me considero nada fútil nesse aspecto. Acho que nos inspiramos todas umas às outras, independentemente se conhecemos, não conhecemos, se gostamos, se não gostamos. Claro. Acho que é muito por aí. E eu quis fazer esse desafio e vou tentar continuar a fazer, porque já vamos no mês de abril, estamos quase no mês de maio, mas vou pondo assim alguma coisa. Mas como expliquei, foi mesmo aquela parte da preguiça e dias menos bons. No entanto, não estou a dizer que não acontece nada bom nesse dia, mas às vezes falta a energia. Mas eu continuo a fazer. Vou fazendo, de vez em quando. Tens um arquivo de fotografias para esses dias menos bons? Às vezes tenho um arquivo, ou passado. Às vezes mostrar algumas fotografias do passado é uma coisa boa. Mas às vezes tiro no próprio dia, porque foi aquele dia. Por exemplo, eu hoje vou exibir qualquer coisa da rádio, não é? Porque foi uma coisa muito boa. Mas por norma tiro no dia. Okay. Porque para além desta vertente de influencer, tu também tens o teu trabalho no dia-a-dia, tu tens um local de trabalho. Fala-nos um bocadinho disso, o que é que fazes para além do Instagram e das marcas e das influencers? E em que é que se complementa também? Pronto, sim, exatamente. Eu sou hostess de um restaurante, já sou hostess desde 2015, portanto há 3 anos. Comecei num sítio muito, muito, muito alternativo, que foi o Honorato. No grupo do Honorato, em que nada tem a ver onde eu trabalho neste momento. Neste momento eu trabalho num sítio um bocado mais, como é que eu ia te explicar, mais formal. No entanto, consigo exercer parte da minha profissão de Instagrammer, porque faço um bocado de publicidade ao sítio e acaba por ser bom para eles e bom para mim. É um combo. E as minhas fotografias, a maioria também, tudo, quase tudo ali. Não só a mim, mas também ao espaço, porque a arquitetura está fantástica, o arquiteto é fantástico, e aquele sítio, aquele restaurante, o Je ne sais quoi, que é onde eu trabalho, é um restaurante agora, podemos dizer, da moda, e acho que vai chegar muito mais além, vai continuar a ser da moda, porque é um sítio único, e é um sítio onde se concretizam muitas coisas, e coisas super interessantes, e todos os dias há coisas ali para fotografar. E eu adoro, só que pronto, claro que não posso estar sempre, constantemente, a meter fotografias no meu local de trabalho, senão qualquer dia despedem-me, dizem que eu só faço fotografias e não faço mais nada. Mas eu sou parte da comunicação dali, porque as hostesses comunicam, não é? Têm que comunicar, é a cara do restaurante, comunicam com o cliente, e acabo por exercer também um bocado da parte do meu curso da comunicação, a minha vertente de comunicação, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, é falar com as pessoas, e dá gosto de falar com as pessoas quando elas são, quando elas interagem connosco, e nós vimos que elas estão a prestar atenção. Claro que há clientes menos simpáticos, não é? E simpáticos também. Pronto, como tudo, mas pronto, a nossa cara é sempre a mesma, não é? A nossa simpatia é sempre a mesma, mas quando o cliente gosta de falar, eu adoro falar, eu acho que falo mais que ele. Depois vou provar uma história muito engraçada que eu tive com a Nana. Ah, pois foi! A Nana já sabe, não é? Porque estava lá, mas é para ti, Alexandra, uma história em que eu fui com uma amiga, que é a Mariana, foi com a Mariana Teles, andávamos bem, bora beber um café, era no antigo local de trabalho da Nana, e bem, bora beber um café em Lisboa, assim, um sítio diferente, mas assim sem muita confusão. Então acabámos por ir ao... Posso dizer, não posso? Podes. Acabámos por ir ao sul de Lisboa, nunca lá tínhamos ido. E eu, bem, estava eu completamente um farrapo, tipo roupa de fim de semana, aquela roupa que vais super descontraída, sem maquilhagem, sem nada. Mas estavas bem. Eu olhei para a Mariana, abri aquelas portas, as portas abrem, eu não sei se eram automáticas, já não me lembro desse nome. São automáticas, já. As portas abriram-se, nós, bem, Mariana, estamos num sítio super chique, eu venho um farrapinho, acho que vou ser escorraçada deste espaço, até estou com vergonha de entrar. Bem, andávamos ali tipo o pé de pé, entrar porta adentro do sul, e aparece uma nana. Olá, não sei o quê, bem-vindas, estão com medo de entrar, entrem já as duas e não sei o quê. Portanto, esse é o papel que tu fazes no, nos restaurantes, é dar as boas-vindas às pessoas. No meu caso já me conhecias, evidentemente, e portanto foi ali um calorzinho. Ajudou. Mas é isso que tu fazes, é também, há muitas delas já têm reserva, imagino que sim, mas outras é as pessoas que vão entrar se calhar a medo nos sítios e tu desconstróis logo ali, quebras logo ali o gelo no momento. Isso é um trabalho de facto que não é fácil de o fazer, pois não? Não, de todo, até porque nós temos clientes exigentes e temos clientes menos exigentes. Uhum. E às vezes é difícil tentar com que eles percebam que nós não temos espaço naquele momento para eles. Muitas das vezes há uns que aceitam lindamente, há outros que não aceitam. E a nossa profissão neste aspecto, doce-se, não é uma coisa fácil porque vem muito da nossa comunicação, porque nós temos que manter ali uma postura em que não podemos perder o controle de nada, não é? E às vezes é complicado, é difícil. Claro. Mas parte muito de nós fazer com que o cliente se sinta confortável e que não se sinta zangado. Claro que há aqueles que saem zangados por muitos sorrisos que tu deites e quase que te metes ali de joelhos, mas é uma função que exige muito de nós. Eu própria às vezes digo, eu não sei como é que consigo lidar com tanta gente. Às vezes eu quero estar sozinha, não é? Claro. Porque eu lido com pessoas todos os dias e penso assim, pá, não, eu hoje quero estar sozinha, não estou a conseguir. E tenho que alinhar os chakras. Mas isso é como tudo. Claro. Mas eu, sinceramente, apesar de ser um trabalho um bocado cansativo, tanto a nível físico como psicológico, não é? Eu gosto do que faço. E dá-me prazer ver que as pessoas entram ali, já nos conhecem, cumprimentam-nos e dizem-nos, oh Ana, sim, porque eu chamo Ana, não me chamo Nana, mas não interessa, é Nana. Sim, oh Ana, então, não há um espaço para nós. E eu disse, olha, é só aguardar um bocadinho, porque isto hoje de facto está muito cheio. Uhum. Se quiser aguardar aqui, tomar qualquer coisa, já vejo o que é que posso fazer por si, mas dá gosto uma pessoa entrar com esta energia positiva e nós ficamos logo, tipo, positivos também, claro. E dá-nos logo outra vontade. Sim, porque levar com os problemas dos outros nem sempre é fácil. Não, é principalmente o cliente de... Quando são clientes, claro, eu não vou falar quando é próxima. Ah, quando próxima. São pessoas próximas, é facílimo, claro. Até porque eu explico logo, olha, não vai dar. Claro. Não vai Exatamente. Dar. E os clientes, eu explico, os clientes de sexta-feira e os clientes de segunda são os mais complicados. Os de sexta porque estão cansados da semana e os de segunda porque é segunda-feira e estão revoltados da vida. Mas pronto, nós damos conta deles e não, nunca tive assim uma situação que possa dizer que foi horrível. Foi horrível. Claro que há aqueles que, pronto, que porque você, porque ela não me quis sentar, nananã. Claro. Mas pronto. Sim, há sempre um bote expiatório depois para colocar as culpas, não é? Sim. Ah, não faz mal. A culpa é da hostess porque não me arranjou a mesa. A culpa é sempre de alguém, claro. Mas nunca do cliente. Claro. O cliente não tem culpa. E já recebeste alguém que tenha conhecido o espaço onde trabalhas através do teu Instagram? Por acaso, acho que não. Acho que não. Pelo menos que me tenham transmitido, não. Mas tem pessoas que chegam lá e comentam e dizem, olha, vi o teu Instagram e pensei assim, é lá que eu vou beber um copo, aquilo está muito giro, se calhar vou lá jantar, coisas assim desse género. E já agora, onde é que é o espaço? Nós há bocado estávamos a comentar aqui em off ainda, eu não conheço o espaço hoje, não sei qual, é onde? É na Avenida da Liberdade, é a antiga sala de, eu creio que a sala de refeições do Teatro Tivoli. Okay. Aquilo é mesmo colado ao teatro. Okay. Tanto que nós temos até uma entrada também para o teatro que não está aberto ao público, mas há sim uma passagem secreta, uma ligação. E a sala foi remodelada, não é? E nós temos imensos clientes que entram lá e dizem, ah, eu conheci isto há anos, isto era a antiga sala. Tivemos lá o Hermano José que disse, olha, ali era o meu camarim. Fica na Avenida da Liberdade, número 182. Passem lá. Passamos lá. Eu por acaso estou curiosa. Eu tenho visto, não é? Tenho visto no teu Instagram e estou muito curiosa. Não há dress code, podem ir à vontade. Não, claro vou, que há aquele liberdade, não é? Eu tenho que comprar todo um kit só para poder entrar lá. Não. Lá é, acho que lá não tem que ter esse problema, até porque há uns restaurantes que sim. O nosso claro. Não é o caso e é isso que faz dele tão único. Uhum. É porque nós não temos o dress code, não somos dog friendly. Acaba por ser um bocadinho assim esse mix que faz com que aquele sítio seja um sítio para se querer ir, possivelmente todas as semanas, porque nós temos lá pessoas, as mesmas pessoas todas as semanas, e é naturalmente que gostam, não é? Claro. E o que é que costumas, agora voltando um bocadinho ao Instagram, nível de descrições, do que és de comunicação também, dás importância à descrição que escreves nas fotografias? Eu tenho dias que não escrevo nada, porque não estou inspirada, mas eu dou muita atenção àquilo que escrevo. Tudo aquilo que eu escrevo faz sentido. Essa foi um dia de vento. Que pronto, estava só a mostrar ali o meu cabelo, que estava ao máximo. Eu dou muita importância às descrições e eu faço muita pesquisa. Às vezes de frases que façam sentido, não muito pirosas, porque nem aquelas todas batidas que toda a gente mete, ou frases, pronto, em brasileiro, que também tem muita graça. Mas há coisas que vêm mesmo de mim, há outras coisas que eu pesquiso, mas para mim têm que fazer um sentido e naquela fotografia fazem um sentido. Mas sim, sendo de comunicação, há sempre qualquer coisa aqui a funcionar. A magicar. Consideras que a forma física é fundamental para ser um influencer hoje em dia, ou não? Conheces várias pessoas com várias formas físicas que já são influencers também? Sim, conheço. Não, creio que antigamente, olha, quando houve o boom das fotografias, que eu disse, em 2015, a forma física, posso-te garantir que contava imenso. Mas... Era quase todas modelos também, não era? Sim, as fotografias, um bocado, não estou a dizer atrevidotas, mas sim. Um bocadinho mais a dar para mostrar um bocadinho mais o corpo, coisa que não acontecia, é verdade. E agora já não se dá muita importância a isso, até porque dá-se mais importância ao conteúdo geral da fotografia, se a cor é bonita, se não é, traz uma roupa gira, se não traz. E também... Acho que as fotografias reduziram um bocadinho em termos de aparecerem só as pessoas e começar a aparecer outro tipo de coisas, como a comida, os sítios, um pormenor, uma flor, o que seja. E não creio que a forma física agora já influencie. Claro que é um bónus, mas hoje em dia creio que não. Mas pelo menos uma imagem cuidada é essencial, não é? Imagem cuidada é essencial, até porque se for uma rapariga que não cuide dela, que não se arranje, que esteja assim não dentro dos padrões que hoje em dia se exigem, mais ou menos, acho que não vai ter... As marcas não vão apostar tanto. Claro. Isso tem a certeza. Acho que também a importância é uma boa comunicadora do que uma miúda que seja modelo, super geral e com os números todos direitinhos, com as curvas todas direitinhas. E mas, tens esta... Fala. Sim, completando, mas que depois é só aquilo e aquilo mesmo, não é? Eu acho que hoje em dia se valoriza a transmissão de o vender de um estilo de vida, e as pessoas, mais do que procurar caras larocas, procuram o estilo de vida que a pessoa tem. O estilo de vida tal e qual. Acho que é um bocadinho por aí. E tu preocupas-te em teres uma imagem, ou seja, aquelas primeiras 9 fotografias que se vê quando se entra no perfil, 9 ou 6, não sei, depende dos telefones, como é que se diz, das polegadas também do telefone. Há uns só dá para ver 4, outros dá para ver 6. Sim. Preocupas-te com a imagem bonitinha, ou seja, eu pelo menos falo para mim, no meu Instagram está tudo à balda, está mesmo eu misturo cores, com padrões, está tudo ao molho e fé em Deus. Mas eu reparo que o teu está assim com uma imagem limpinha, está clean. Acredita que eu tenho muitas, como é que eu ia dizer, muitas lutas interiores. Se a foto anterior fica bem conseguida. Se a foto anterior dá-me uns nervos. E às vezes apago, me publico e apago, porque vejo que aquilo não fica ali bem entendido. Mas a Patrícia Marques falou de uma aplicação, lembras? Sim, só que ela não sabia o nome na altura. Ela não sabia o nome, porque ela estava sem bateria. Eu lembro-me, ela falou de uma aplicação que avalia se... ou seja, com a foto que tu queres pôr, se fica bem com as que já lá estão antes. Patrícia Marques, ela nunca me disse essa coisa. Pois, ela tem essa aplicação. Portanto, Patrícia, se nos estiveres a ouvir, por favor, envia-nos imediatamente um comentário com o nome dessa aplicação. Pois, Patrícia Marques, porque se não enviares, eu vou-te ligar a seguir. Porque eu não sabia dessa cena. Acho que mas... é para avaliar se ficam as cores bonitinhas. Ai, bolas, isto foi só o meu relógio bater na mesa, desculpem. Estou um pouco irrequieta. Já bebi 3 cafés hoje, meu Deus. Ai, só bebi 2, portanto, falta-me o terceiro. Mas sim, eu preocupo-me imenso com essas sequências. Mas eu às vezes não consigo chegar tipo, ao consenso de ter uma imagem um bocado mais azulada, mas depois tenho que ter um branquinho ali a dar para a outra foto, porque tem que ser assim. Às vezes consigo, outras vezes não consigo, por isso é que eu às vezes uso sempre o mesmo filtro, mas nem sempre o mesmo filtro fica bem em todas as fotografias. Então, em média, quanto tempo é que perdes com cada uma dessas fotografias? Uns 30 minutos, às vezes escolho, outras vezes não escolho, outras vezes não tenho tempo, outras vezes estou no meio do trabalho a publicar fotografias, que não devia estar a dizer isto, mas às vezes não há assim não, nada a fazer. Publicar fotografias, às vezes o trabalho, não é? E tu? Ai, meu Deus, o meu patrão vai-me despedir. Olha, ao início estavas a falar de comentários que apagas que passam assim a linha. Podes dar-nos alguns exemplos assim de comentários ou de mensagens? Ai. Recebes? Opa. Podes dizer as neiras, nós deixamos. Não, eu tive um comentário em relação a um... Olha, foi no verão de 2015 ou 2014. Já não chegamos lá depois. Já foi há imenso tempo que eu tenho uma fotografia com um biquíni amarelo maravilhoso, em que eu estava um bocadinho magra, estava a sofrer. Mas a fotografia não apagaste, não? Não apaguei a fotografia, mas apaguei o comentário porque o rapaz perguntou-me o que é que me tinha acontecido às maminhas, que elas tinham desaparecido, não é? Mas isto de uma maneira mais rude, que eu não consigo dizer aqui porque vou morrer de vergonha. Claro. Mas foi um comentário assim um bocado depreciativo. Já tive comentários via Insta Direct, mas nada de tão grave como este, mas há uns que dizem: ah, gostava de te conhecer, estás nos não sei qual ainda por cima, olha, passei por ti não sei aonde. Depois, claro, depois tenho aquelas mensagens que... As boas. Pronto, te dão um miminho. Sim, diz assim, és tão linda, adoro esse sorriso, não sei o quê. Isso, pronto, é bom para o nosso ego, não é? Ouvir, claro, essas coisas. Mas às vezes nós perguntamos, olha, mas porquê é que estás a dizer isso? Tipo, eu não era capaz de fazer uma coisa dessas, mandar uma mensagem a alguém e dizer assim, ai, tens um sorriso tão bonito. É, mas as pessoas atrás do ecrã ou do telemóvel transformam-se. Tu alguma vez sentiste medo com alguma coisa? Imagina alguma mensagem. Sabendo onde trabalhas mais... e tudo mais. Exatamente. Não, por acaso não. Já tive pessoas que estavam sentadas lá no meu local de trabalho, no bar, a mandarem mensagens. Sim, mas nada de, mas eu leio e não respondo, até porque não é eticamente correto, claro, e também não é uma coisa que faz parte de mim. Eu nunca respondo. Respondo se for uma pessoa que eu conheça. Ou se for um comentário agradável. Nem sempre. Não, os comentários agradáveis eu não respondo. Até, não tenho nada pessoal contra as pessoas, claro, mas simplesmente não respondo mesmo, porque é uma coisa minha, não. Claro. Não faz parte de mim responder, dizer, ai, obrigada, não sei o quê. Não é que não gosto e agradeço, até porque, como disse há pouco, é bom para o ego. Mas as situações assustadoras, graças a Deus, ainda não tive nenhuma e espero não vir a ter. Porque hoje em dia também nós revelamos a localização a toda a hora e às vezes acaba por ser também um bocadinho perigoso. Perigoso, sim. E sonhas... Tens esse objetivo de viver do Instagram? Já dá para fazer um milheirozinho para umas férias? Não é um sonho de vida, mas eu gosto muito de expor as minhas fotografias. Já recebi algumas coisas, sim, mas não é uma coisa... remuneradas, sem ser só em produto. Sim. Uhum. Sim. E não é, mas não é um objetivo que eu tenha de vida. Eu faço por gosto. Se me remunerarem, melhor. Claro, é sempre bom ser remunerado. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer e perco muito tempo a fazer. Ultimamente tenho andado um bocado mais parada, não é? Porque também, lá está, tenho que andar sempre a cravar os fotógrafos que não percam a paciência, porque por norma é sempre uma rapariga que trabalha comigo, que ela tem menos jeito para fotografia. Eu estou sempre a dizer-lhe, por favor, tira-me uma foto, eu preciso tirar uma foto hoje e preciso de ajuda, porque mais ninguém me tira as fotografias. Conheces alguma? Há bocado estavas a dizer que conheces muitas das influencers, há muitas que são tuas amigas, aliás, isso dá para perceber pelos vossos Instagrams. Conheces alguma que já viva só do Instagram, ou seja, que pague contas mesmo, que não faça só disso um pé de meia, mas que pague contas com o Instagram? Eu lembras-te de alguma? De momento, eu creio que acho que nenhuma delas paga as contas com o Instagram. Instagram. Acho que não, acho que é também por gosto. Claro que são remuneradas, como é óbvio, e têm as suas regalias neste aspecto, mas eu não creio que vivam do Instagram. Pelo menos eu não conheço nenhuma. Uhum. Conheço algumas bloggers, também são consideradas Instagrammers, mas já tem o blog desde sempre e isto é um acréscimo, ser Instagrammer é um acréscimo. Uhum. Claro que têm imensas, como eu disse, regalias, vão viajar, as marcas convidam para algumas coisas, isso já é muito bom, mas não creio que vivam do Instagram, até porque eu creio que isto do Instagram também vai ser, é uma moda. É efêmero, pois. É uma moda que daqui a uns 3 anos... Morre porque há de vir outra aplicação ainda melhor e pronto. Não, mas é por isso que vamos querer cá ter os especialistas na área. Sim. Está para breve os especialistas na área, para mesmo para eles nos darem a sua opinião, se isto será mesmo uma coisa que vai acabar ou pelo contrário ainda vai crescer. Aliás, porque o Instagram tem vindo, isto parece que estou uma velha a falar, que já foi há algum tempo, mas com o facto de já podermos fazer os diretos, os Insta Stories. Tu ligas muito aos Insta Stories ou não? Ai, ligo imenso, adoro da publicação. Eu adoro fazer Insta Stories, mas é quando às vezes tenho conteúdos tão tontos mesmo, que às vezes... Ah, pá, mas gosto. Às vezes vou no carro, como tenho lá o suporte, uhum. Às vezes quando está a dar uma música que gosto, ainda ontem estava na rádio, acho que era na Rádio Renascença que eu estava a ter músicas mesmo do Arco da Velha e fiz um vídeo, mas depois apaguei. Que era porque não quer ser tão velha. Sim, porque lá está, eu devo ser uma influencer das mais velhas que existe no Instagram, e então ontem aquele vídeo se calhar não veio nada a favor e eu pensei, vou apagar porque eu sou velha. Estavas a dizer que gostas muito de fotografia. Tens alguma dica para dar às pessoas quando tiram fotografias? Alguma posição da cara que devam fazer? Alguma coisa? Olha, eu sou péssima nessas coisas das poses, porque eu a maioria das vezes estou sempre a mexer no cabelo, porque acho que é a posição mais confortável, uhum. Do mexer no cabelo, porque parece que estamos descontraídas. No entanto, não estamos, porque isso é um sinal de que estamos muito nervosas e não sabemos o que é que devemos de fazer. É verdade. E eu por norma mexo sempre no cabelo para ver se fica bem, e às vezes até sai uma bem que não está mão no cabelo. Mas... não olhas para o chão como a maior parte delas faz também, parece que estão sempre à procura de alguma coisa. Procura de lentes de contato. Sim, mas eu não sou aquelas miúdas que conseguem, sei lá, tipo, esquecer que a câmara está ali e fazem. E eu acredito que dou os meus parabéns a quem consegue essas fotografias com essas peripécias todas. Santinho, porque flipa. Eu sou péssima nisso. Está a correr mal, está a correr mal. Eu tentei afastar-me aqui, mas dei 2 espirros. É primavera a chegar, sim, finalmente. Finalmente, sim. Que esta primavera estava um bocado invernizada. Invernizada. De inverno, vocês perceberam? Eu percebi, invernizada, mas ainda pensei 2 vezes no verniz. Sim. Ai, muito bom. Então é isso. Se calhar não mexerem no cabelo. Serem o mais naturais possível. Podem mexer no cabelo, como é óbvio. Eu mexo no cabelo que é para pensar o que é que eu faço, e abano a cabeça e não abano, e faço isto e faço aquilo, mas depois nós já não estamos na era da pose de mãos na anca, não é? Porque então é pior. Mas muito sinceramente, as minhas fotografias em certas poses acabam por sair quando eu não estou à espera. É mesmo verdade aquela coisa que se diz do quando não estás à espera, quando elas saem melhores. Mas eu tenho e sigo algumas Instagrammers e bloggers que, pá, tiro-lhes o chapéu, porque acho que é preciso mesmo uma alma gigante para aquelas fotografias saírem. Sim, não sei se elas fazem vários test shots, mas devem fazer, com certeza. Mas eu creio que há umas muito boas mesmo, e eu olho para aquelas fotografias e digo, eu não consigo ser assim, porque eu quero ser genuíno e não vai dar. Não, mas quem olha para o teu Instagram nota-se que é genuíno. Tens fotos muito bonitas, muito bem tiradas, há aqui umas que são dignas de profissionais, mas todas elas muito naturais, é pelo menos a ideia que eu sinto, porque sim, eu também gosto, enquanto eu sigo influencers, não é? E a Alexandra também, aliás nós seguimos com a nossa página do Instagram ao vaiorracha.podcast, e eu gosto de ver as que são naturais, porque as outras algumas parecem um catálogo de... Sim, e que dá vontade de realmente nos arranjarmos e sairmos à rua e fazermos alguma coisa. Portanto, vocês já estão a influenciar alguma coisa, que é tipo, ok, as pessoas arranjam-se, ficam bonitas naturalmente, e sem parecer um catálogo de, pá, de modelos, uma pessoa às vezes fica deprimida a olhar para esses catálogos. Eu fico, eu digo que fico, eu às vezes penso assim, hoje não vou ver o Instagram senão eu vou chorar. E pronto, e como te digo, há dias em que eu não me apetece nada arranjar e depois penso assim, pá, queria-me tirar uma fotografia e depois penso assim, eu não me arranjei. Portanto, não vou tirar. Olha, e antes de terminarmos, se pudesses atribuir uma palavra ao teu Instagram, qual seria? Tan, tan, tan. Eu não estava nada à espera dessa. Ainda por cima eu sou alentejana, vai demorar um bocadinho. Uma palavra ao meu Instagram. Migas, estou a brincar. Não. Lembrei-me do Alentejo, que ainda ontem disseram que me viram a comer migas no Alentejo, tenho tantas saudades. Ai, mas essa agora é uma palavra... Uma característica, um adjetivo para o teu Instagram. Uma frase. Pode mais ser uma frase, exatamente. É que depois temos outra pergunta ainda mais complicada. Ai, meu Deus, vocês estão me fazendo perguntas complicadas. O que é que eu posso dizer sobre o meu Instagram? Que é tudo aquilo que vem ali. É real. É real. É real. É real. É real. Quer dizer, olha, há umas ali que, pronto, estão arranjadas, está bem, mas é real. Então, e mesmo para terminar, o que é que para ti ou vai ou racha? No Instagram? Na vida. Ou na vida? Ai, que a gente sabe saber o tempo. O que é que ou vai ou racha? Que... Olha, para mim é muito simples, mas ao mesmo tempo é complicado dizer isto, que é... Nós temos mesmo que aprender a viver sem cobiçar os outros. Porque se não o fizermos, racha. Racha mesmo. Racha e mexe connosco. E nós não temos que invejar nada. Até porque é um dos pecados, exatamente, um dos pecados capitais. E hoje em dia é o que existe mais. E eu vejo inveja. Também um bocado neste mundo. Às vezes eu própria digo assim, ah, porquê que eu não sou assim? Mas não é invejar. É abraçar tudo aquilo que nos foi dado. Uhum. E pensar que as outras pessoas também têm uma coisa assim. E pronto, temos que ser felizes uns pelos outros. Muito bem, sem invejar o próximo. Sem invejar este episódio. O próximo. Olha, infelizmente já está a chegar ao fim e muito obrigada, Nana, por teres aceitado. Ai, obrigado, o nosso convite. Eu espero não ter falado muito. Ah, não, mas a ideia era que falasses muito. Muito obrigada, Nana. Não se esqueçam de passar nas nossas redes sociais. Estamos a contar com as vossas sugestões de nomes, porque às vezes é complicado ajeitar aqui a nossa agenda, minha e da Filipa, com tantas Instagrammers. E sugiram possíveis convidadas ou até convidados. E queremos também trazer especialistas em social media para nos darem as dicas mais certeiras, como falávamos há pouco, aquelas pessoas que nos vão dizer se isto vai acabar um dia, estas influencers. Sim. E este o mundo das marcas nas influencers com elas. E se estamos a fazer tudo certo ou tudo errado. Eles vão poder explicar o peso atual do social media no mercado, como dizíamos, no marketing, nas marcas. Se conhecerem a pessoa ideal, contem-nos tudo nas nossas redes sociais. E para isso usem o nosso Instagram e o nosso Facebook, ou vai ao Racha e classifiquem o podcast, eu tenho sempre sérios problemas com esta palavra e com esta que vem a seguir também no iTunes, guardem-no no vosso agregador e essas coisinhas todas, portanto, é guardem, comentem, likem, sigam, façam o que quiserem connosco, só seja. Sim, só seja. Esperamos que tenham gostado e até daqui a 15 dias, à mesma hora na Rádio Zero. E depois a qualquer hora no iTunes e em qualquer agregador e no Mixcloud.